No final da tarde de sexta-feira, uma grande movimentação de policiais militares, guardas municipais e policiais civis. Por volta de 15 horas e 20 minutos, a informação chegou a todas as centrais de operações de que indivíduos vestidos como policiais federais teriam praticado assaltos. Uma equipe da Guarda Municipal patrulhando a Avenida Silvio Américo Sasdelli foi informada de que 4 indivíduos teriam tomado de assalto um Fiat Uno. A guarnição logrou êxito em localizar um dos criminosos com as características citadas. Foi feita a detenção do mesmo, que se encontrava em posse de um rádio comunicador na frequência da Polícia Militar. O homem preso foi apresentado ao grupo de diligências especiais, que assumiu a ocorrência na tentativa de localizar os outros 3 criminosos. O Fiat Uno foi localizado pela Polícia Militar abandonado e encaminhado à 6ª SDP. A polícia acredita que os indivíduos que agem vestidos como policiais têm como objetivo principal o roubo de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.